magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas Delvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os principais temas da atualidade. PSP alerta para a necessidade de prevenir criminalidade. Movimento Cívico exige demissão de Sérgio Ventura. Igreja assaltada em Barbacena. Proteção Civil inicia vistorias no Conselho de Elvas. Saiba onde comprar casa no distrito de Porto Alegre por menos dinheiro. APPA CDM, 29 anos de uma família coesa. A manchete do jornal Linhas de Elvas dá conta da necessidade de prevenir a criminalidade. A PSP alerta para esta questão numa altura em que moradores do bairro de Santa Luzia se sentem inseguros por furtos em residências. Os habitantes deste bairro residencial da cidade pedem maior atenção por parte de políticos e autoridades, tendo já criado na internet um grupo para tentar inibir os assaltos em moradias. Na edição impressa destaca-se a posição do Movimento Cívico por Elvas, o qual é liderado por Rondão Almeida, que exige a demissão do vereador Sérgio Ventura, eleito pelo seu movimento nas últimas eleições autárquicas. Pode ainda ler na edição impressa que a Igreja de Nossa Senhora do Passo, em Barbacena, no Conselho de Elvas, foi alvo de furto no segundo fim de semana de janeiro. Da igreja voaram uma patena, ou seja, o prato onde se coloca a hóstia durante a missa, e também um cálice. Há outros temas que importa salientar. A Proteção Civil está a realizar vistorias no Conselho em diversas instituições. O organismo quer evitar tragédias como a verificada em Tondela e por isso pretende efetuar uma análise das medidas de autoproteção e segurança em coletividades e outras instituições em Elvas. Com base nos recentes dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, revelamos onde fica mais barato comprar casa no Alentejo e, em particular, no distrito de Porto Alegre. Salientamos o valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares nos 15 concelhos do Alto Alentejo, não esquecendo também o Alentejo Central e o Baixo Alentejo. Destacamos ainda o 29º aniversário da APPA CDM de Elvas, uma data assinalada com várias iniciativas na instituição, mas também junto da comunidade local. Os utentes entregaram vales de desconto em produtos e serviços da associação. António Cardusa, presidente da APPA CDM de Elvas, explica que o trabalho está a ser desenvolvido e, cito, da melhor forma, com qualidade e com o profissionalismo que é exigido não só pela própria instituição, como também perante a Segurança Social. Neste jornal pode ainda ficar a par da distinção do Rotary Clube de Porto Alegre, António Ceia da Silva, a quem entregou o título de Personalidade do Ano. Acompanhe toda a atualidade informativa no jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Combater a poluição visual preservando o centro histórico da cidade de Évora e a paisagem do concelho são os objetivos da Câmara Municipal, que vai lançar até ao final do primeiro semestre deste ano um concurso para a exploração de outdoors. Com esta medida, o município pretende identificar os locais exatos para a colocação destes meios publicitários, bem como fiscalizar os que estão ilegais. Mecanismos de inspeção vão ser igualmente executados na zona central da cidade, como forma de preparar Évora para a época de maior fluxo de turistas, conseguindo transmitir a preservação do património histórico edificado. O vereador responsável pelo Pelouro, Eduardo Luciano, afirmou ao Grupo Diário do Sul que defende que o ordenamento da publicidade revela muito sobre as políticas de promoção do concelho e de conservação da identidade das suas gentes. O autarca explicou que o município está a agir com duas linhas de orientação, quer junto das empresas que colocam outdoors, no sentido da remoção de todos os que estão ilegais, quer no licenciamento destes meios de publicidade que estão sujeitos a espaços próprios e que, consequentemente, estão sujeitos ao pagamento de uma determinada quantia. Nos últimos 4 anos ou 5 anos, iniciámos um processo de contenção da utilização desses meios no concelho. Um dos locais em que atuámos foi na entrada da cidade de Évora, quando vimos de Montemor-Novo. Foi a nossa primeira área de intervenção e quem por ali passa percebe que já não tem nada a ver com o que se passava antes, salientou o autarca. Eduardo Luciano anunciou que há 2 anos o Executivo está a preparar um concurso para a colocação de outdoors, onde consta a limitação dos espaços, isto é, está a ser feito um levantamento exaustivo e estudado sobre quais são as localizações menos nocivas para a sua implementação, cabendo às empresas cumprirem o regulamento e candidatarem-se. O vereador frisou que as regras vão apertar-se, avançando que estes outdoors só serão permitidos em circulares à cidade, o mais afastado possível das muralhas que cercam o centro histórico de Évora. Quem não cumprir será alvo de processos de contraordenação e, inevitavelmente, coimas, disse ainda o autarca. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, a CVRA, organizou pela 5ª vez o concurso O Melhor Sommelier dos Vinhos do Alentejo no Brasil. E o vencedor deste ano foi Frederico de Sousa Nunes. A eleição decorreu na passada sexta-feira no Hotel Mar de Armoraias, em Évora, e juntou 8 finalistas que tiveram de prestar provas escritas e práticas. Segundo a CVRA, em nota de imprensa, os 8 finalistas brasileiros tiveram a oportunidade de fazer um verdadeiro tour pelo Alentejo durante 5 dias, no qual contactaram com alguns dos principais produtores alentejanos e participaram em sessões de formação e em provas de vinhos, tendo decorrido no último dia um teste escrito, oral e prático. Relativamente à importância deste concurso, é salientado que o Brasil foi o país para onde os vinhos do Alentejo mais exportaram em 2017. À margem da sessão final do evento, Francisco Mateus, presidente da CVRA, destacou que nós verificamos que há cada vez mais interesse por parte dos sommeliers brasileiros em participar neste concurso, revelando que o número de candidatos para as formações no Brasil tem vindo a aumentar e este ano tivemos 150 pessoas formadas no Brasil, das quais tivemos de escolher 8 que foram aqueles que estiveram na região durante estes dias. Acrescentou ainda que ao longo destas 5 edições já tivemos um conjunto de 40 finalistas que vieram ao Alentejo e puderam ter esta vivência da região, o que significa que temos pessoas no Brasil que conhecem melhor os vinhos do Alentejo e que estão muito mais informadas para, junto do consumidor, transmitirem aquilo que se pode experimentar em cada garrafa de vinho do Alentejo. Frederico de Sousa Nunes é de Brasília e foi o grande vencedor desta edição, tornando-se assim um embaixador dos vinhos alentejanos no Brasil. Na sua opinião, este concurso é muito importante para divulgar a cultura, os vinhos e a região do Alentejo no Brasil, considerando que é uma região vitivinícola muito especial, com castas autóctonas e com um clima e um solo muito especiais. Numa iniciativa de combate à criminalidade, a Guarda Nacional Republicana, a GNR, e a EDP Distribuição estão a oferecer 50 mil calendários pelo país no sentido de reforçar a proximidade à população mais idosa. Segundo a GNR, é sem dúvida uma medida oportuna na prevenção de burlas relacionadas com a cobrança ilegal de serviços prestados pela EDP Distribuição. Ainda de acordo com a mesma fonte, a grande visibilidade do calendário colocado nas paredes no interior das residências torna mais fácil, em casos de emergência, o acesso aos contactos com a guarda que poderão ser determinantes no apoio e na garantia da segurança das pessoas idosas. No distrito de Porto Alegre, esta ação preventiva começou no dia 28 de janeiro, em São Julião. O tenente João Daniel Lourenço, comandante do Destacamento Territorial de Porto Alegre da GNR, adiantou ao Diário do Sul que esta ação, junto das pessoas idosas, começou bem, ficaram muito satisfeitas por verem a GNR e, da nossa parte, procuramos sensibilizá-las para a prevenção da criminalidade. O mesmo responsável chamou a atenção para o facto de as pessoas idosas estarem cada vez mais isoladas e por vezes aparecerem indivíduos a fazerem-se passar por representantes da EDP ou da Segurança Social para as enganar. Destacou ainda que assim faz sentido esta ação de informação e prevenção com a mais-valia da distribuição dos calendários com o contacto telefónico. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.